Yeah, baby, baby. Eu vou beijar você todinha, vou morder você todinha. Baby, se prepara, porque hoje cê é minha. Cê vai dançar pra mim, tira essa lingerie. É só você pedir que eu vou te dar assim. Então baby, toma. Baby, baby, toma. Porque ela adora os motherfucker. Ela quer os motherfucker. A Patricinha agora só quer os vida louca. Ela adora os motherfucker. Ela quer os motherfucker. A Patricinha agora só quer os vida louca. Então baby, DJ. Ela mandou mensagem, disse eu tô sozinha em casa. Não demora, porque hoje eu tô descontrolada. Porque eu sei bem o que ela quer. Yeah, eu sei tudo o que ela quer. Tira a roupa e fica bem louca. A calcinha eu arranco com a boca. Baby, toma, toma, toma. Baby, toma, toma, toma, toma. Se der problema, a culpa é sua e de mais ninguém. Eu te avisei, garota, pra não mexer com DJ. É, sem complicação, foi só uma curtição. Eu não dou meu coração. Eu vou beijar você todinha, vou morder você todinha. Baby, se prepara, porque hoje cê é minha. Cê vai dançar pra mim, tira essa lingerie. É só você pedir que eu vou te dar assim. Então baby, toma. Porque ela adora os motherfucker. Ela quer os motherfucker. A Patricinha agora só quer os vida louca. Ela adora os motherfucker. Ela quer os motherfucker. A Patricinha agora só quer os vida louca. Okay, então baby, toma. Se quer os motherfucker, então liga pra mim. Se quer prazer, eu vou fazer você sentir. É que coisa louca, não quero beijo na boca. Rebola bem gostoso, vai tirar a roupa toda. Porque eu sei bem o que ela quer. Yeah, eu sei tudo o que ela quer. Tira a roupa e fica bem louca. A calcinha eu arranco com a boca. Baby, toma, toma, toma. Baby, toma, toma, toma. Tá ligado? É, é, baby, baby. Aí, garota, hoje eu vou acabar com você. Eu vou beijar você todinha, vou morder você todinha. Baby, se prepara, porque hoje cê é minha. Cê vai dançar pra mim, tira essa lingerie. Só você pedir que eu vou te dar assim. Então baby, DJ. Yeah, baby, baby.